tenho trânsito na posição de 12 horas. Rompição 44, mantendo 510, no Preston, interfere na sua aproximação. Quatro, desce para o nível de voo 060. 40, direita, solo 2019. Terra Vitor 369, correção 366. Gol no 697, chegada a Bonf, desce para 4.000, ajuste na 093. 414, Bonf, 093. Então, 3566, prossegue na descida para 2.000, ajuste na 013. 2.000, comei 3, então 3566. Mete 120 graus, 109, está livre de decolagem, pistão 0. Livre de decolagem, pistão 0. Autorizado, senhor 230, chama o táxi. Se 490 decolou 01 no controle, 119, decimal 8. 198, 5490. Controle Salvador, boa tarde, o trip 5490, usa 900 pés na saída Momo. Trip 5490, contato radar, sobe 160, saída Momo. 160, saída Momo, tá liberada a restrição? Cumprindo a restrição, trip 5490. 160, estabilidade visual. 1600, torre 118, decimal 6. Boa noite, também é bola, 600. Então, 3566, está livre LS, reportagem estabilizada. Exame LS, reportagem estabilizada, então 3566. Controle, confirme para o 5490, liberada a restrição ou tem que cumprir a restrição? Doa gol, 1600, boa tarde. 0, redução para 2109. Para o nível 050, reduzido para 2109, por 1934. Dado pouso, pistão 0, vento 120 graus, 109, por 1600. Retire pouso, pistão 0, bola 600. Olha o trip 5490. Prossiga. Apenas para confirmar, está liberada a restrição ou devemos cumprir a restrição? Deve cumprir a restrição, trip 5490. Ciente, então vai manter nivelado 3.000. no 697, tem condições de guardura? Uma, dá presente, 697. Direto Duna, mantém a descida até 4.000, gol no 697. 4.000, 697. Prossiga o Mike Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Para autorizado, 360, viatura 50. Decola da 1-0, primeira curva direita da Elle da Eudes. Controle 199, decima 8, transponder 5075. Tá, tá livre de táxi, é bom, pô, espera papá. É curva. O Alfa é Fox. 954 da Barbacena. Pode confirmar a rota? O nome é 00, solo 06, direita solo 299. Vamos lá, de bola, 600. 26 é boa. Transponder 5071. Travado. 3566, boa tarde, 120 graus, 109, autorizado pulso, pista no zero. Autorizado pulso, pista no zero, 3566. Autorizado 2230, após 09 na final, ali mantém, cabeceira no zero. Livre acionamento, chama o táxi. Salvador, boa tarde, bola 600. Número 00, Alfa Juliette 02. Alfa Juliette 02, bola 600. P97, livre descida para 2000, ajuste na 093. A livre DS, reporta estabilizado. 2013, reporta estabilizado, 096. 35490, está livre ascensão 160. Livre 160, 5490. Chama Recife, 2545, até 2085. O 1924, o WhatsApp está autorizado. Serra Vitor 1066, descendo até 2500, ajuste 1903. Após de TAP, descendo para 2510 com 10013 na proa do Serra Vitor 1066, bono 924. Avião 437, Força Aérea, Natal, apenas para copo. Sérgio Romeu, confirma tá para retorno para Salvador. Fox aguarda para decolagem. 66, solo 09, direita solo 209. Gol 697. Gol no 697, chama a torre 198 desse momento. Canal sul para recebendo. Canal porta não, pra está com o Mike Jet, meu. Zero. Alfa 230, 23, 0. 806, Aracaju autorizado, 230, golfinha 77. Decola da 1-0, primeira curva à esquerda, Pucajamo. Controle 119, décima 8, transponder 5112. 4 autorizado ILS Whisky, reporta estabilizado. Estabilizado, ILS, bom, 924, reportaria estabilizada. Meio correto, chama para o 345 para Natal, está pronto para cópia? Isso através do parque de Mike Gilete Romeu, eu chamo agora a torre 118 decimal 6. 118 decimal 6, grato, bom final de semana. Grato igualmente. 1-907, vento 120 graus, 089. Autorizado pouso. Pode falar que a pampa recebe a data. Confirma? Papapá, Mike Gilete Romeu, passou através do parque de Vitoru. Vai comprando o fraude de Capão para regresso a data. O Mike Gillette Romeu tem condições de cruzar o eixo da final para o setor norte? Dá presente, afirma. Que dá presente o Mike Gillette Romeu, a porta após o cruzamento eixo. Dá presente o Mike Gillette Romeu, é o cruzamento da final. 2230, confirmando o close 1-1, controle 1-9, decimal 8. Decola a cabeceira? O salivo está baixado travado, 697. 697, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 08 norte. Livre pouso, 1-0, gol 1-697. Alfa Fox prefere aguardar 4 minutos para decolagem ou decolar e manter pronto a 3.000? Ok, Alfa Echo Fox, vento 130 graus, 08 nós, autorizado a decolar, pistão no 7. Reporta inicialmente final da 97. Reporta quando na final da 97, Max Lete Romeu? Tá na final da 97, Romeu. Estabilizado o localizador inglês com a pista vista com a 9924. Gol 924, torre 118, deixa 6. 286, 9924. 7, solo, aos 1-3, direita solo, 219. 219, gol, 697. 4328, chegada Mare, desce para nível de voo 050. Mare 050, Guama 328. Torre Salvador, esse é o Gol 924, estabilizado, localizador e glide. 924, forma aí, pista livre. Torre, autoriza pouso diretamente na Jangada Bata? Afirmo, vento 150 graus, 089, autorizado, pouso direto, Bata, Mike, Leste, o meu. Alvel. O Gol 924, vento 150 graus, 109, autorizado, pouso, pista no zero. Forma helicóptero, aproximando para... Boa, cabeceiro no 7, cabeceiro no 7 à esquerda do seu eixo de aproximação, não interfere com o mesmo. Para, pouso parado aqui. Ok, gente, boa, não nós aqui. Vai, esquerda na proa de Puca. Já passando 3000, tá curvando na proa de Puca, o Alfa é Fox. No nosso 54 vai sair táxi em frente, engraçar na primeira esquerda, Juliette, contorna, seguindo o Evjet. Após Índia, no ponto 090, novamente torre 1 no 862. No 345, táxi autorizado até o hotel. Hotel chama torre 1 no 862, ciente foi decolada a interseção. Azul 4089, no portão 03, assim que o Tucano da Força Aérea livrar a retaguarda, autorizado o pushback acionamento, chama táxi. Olha o Azul aeronave da ANA, sabe emitir o pushback acionamento, faz o 089. Ponto espera da 10 pronto. Admissão 2-1, após aeronave na final e mantém, cabeceiro no 0. Após aeronave na final e mantém, 2-1. Zulu, novembro, vai IRC 085, que é decolada a 7035. Afirmativo, então decolada 35, direto corredor forte, distrito no meu pé, liberação do controle. Controle 199, decimal 8, transponder 5074. B. 04, tracionamento táxi, torre 1 no 862. Dá adicionar reportado, sexo 1 novembro. 0. Decola da pista 1 no 0, primeira curva à esquerda, Puca, transição Zipar. Controle 119, decima 8, aciona 5111. Décima 9. Mano, Força Aérea 5954, mantém iniciamento com a espera. Magné 721, 120 graus, 089, autorizado decolar, pista no zero. Autorizado a decolagem, 721. 360-288. 360-288-288. 345, ciente, hotel, mantém a ponte de carne inicialmente. 5954 ali, mantém cabeceiro no zero. 721 da colada hoje. 19, controle 19 decimal 8. 19-8, boa tarde. Para táxi, 103 agora, 410, confirma. 103, 410, confirma, taxa direita, Índia Alfa, ponto 0 da 90, torre, no 8612, altímetro 90 no 3. Táxi, Índia Alfa, ponto 0 da 90, 4014. Turno 924, Alfa Juliette 01. Alfa Juliette para 01, no 924. Área 5954, vento 120 graus, 089, autorizada a colar, pista no zero. Autorizado, chama táxi. Tá com o povo após pouco, pode voar direto ao Aracajão? Alfa F ficou só, agora a escolheração. Guardando. Autorizado ingresso, montanha de ponto, 0035, é costume mover. Sudeste 2000, ajuste na 093, livre LF, reporta estabilizado. 2000, com padrão, reportar estabilizado, gol 1322. Boa tarde, mantenha o ponto de parada inicialmente. Nosso 4 com fone, colou 221, no controle 1 no 9, decimal 8. 5-4, 198. Juliette Serra, Sane 0224, via corredores, 1510, Porta Paris. Taco Fox, chama agora Recife, 12545, até 2085. 25522. Controle Salvador, Rotério 5954. Rotério 5954. Contato radar, Sábado 220, direto Leda. Ciente, direto Leda, o 5954. Azul, saída semelhante, e performance maior. Regime, 3805, Guarulhos autorizado, 360, autorizo no 44. Decola da 10, primeira curva direita da El Leda Eude. Controle 119, decimal 8, aciona 5131. 360, aprovada, peso no 44. A saída é da El, Leda, e após o seu 19.8, 5133. 5131. 331. Não copiei. 3805 até o transponder. 5131. Afirmativa, chama pra pushback acionamento. É, pode tirar. Salvador, voo 906, está no 507, para pushback acionamento. No gol 906, número 1, vai iniciar no setor, tráfego da companhia já iniciou no 08, mantém a posição guarde. Mantém a posição guarde, voo 906. Sete cinco quatro, táxi autorizado, parte 1, Índia Alfa, ponto de espera da 10, torre, no 8612, altímetro 90, no 3. Ok, gente. Obrigado, você também. Boa noite, 06, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, autorizado, pushback, acionamento, chama táxi. Novembro, decolou de 24, controle 1 no 9, decimal 8. 19-8, abre o Força aérea, 1437, prossiga. Autorizado Natal, 130, decola da 10, curva esquerda na Conde, controle 119, decimal 8, aciona 0260. Acusou 190, tem as condições visuais, 085 autorizado, confirma pro ideal. Pro ideal, 317, senhora, acusou 190. Autorizado, direto destino, acusou 190, 085. Está presente, autorizado, direto destino, livre a seção 085, Eco Zulu November. Bordo, livre acionamento, chão para o táxi. Bom, 05, prossiga. Salvador, 3805. Passa final para pouso, Guardião 05. W, aerolinha Upper, Eletra, Upper Zulu 21, confirme, direto 3. Confirme se é uma nova autorização via Upper Zulu 44, então. Gente, no plano de voo tá via Upper Zulu 44. Eu vou dar uma olhada ver se tem alguma CHG, só um minuto. Sim, muito obrigado. Controle Azul 4089, passando 1500 pés, mantendo a proa da pista. Azul 4089, contato radar, sobe ao 360, na saída da EL. Na saída da EL, o Azul 4089, subindo 360. Feita a burra para decolagem, a burra é nessa, zero dia. Confirmar então, é a prevista. Upper Zulu 21, se é confim, depois direto trive, direto posto de caule. Afirmativo, 3805. Obrigado. 754, boa tarde, após aeronave nacional, Lima Tenka, 70. 20, guarde. Abatão Romeu Golf Vitor, contato radar 65 milhas nordeste Salvador, mantém a proa de bolsa, espera completar a chegada ponte e a plástica descida. Autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 10, gol 1322. 0, chega da mar e desce para a linha de voo 050. 050, quando traz alguma coluna da posição intacta? Retorno no 862, aeroporto 1013. Serão 345, decolagem 28, controle 119, decimal 8. Olá, 345, controle 119, decimal 8.